ao pó, desça ao porão, siga aquele carro ou as pecadas que eu deixei. Pergunte ao pó por onde andei. Prendeu a uma pessoa que nunca te mereceu.